Questão de sensibilidade, um ponto de encontro. comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade. Thank you. questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. Questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. Thank you. E hoje vocês estão ouvindo obras para piano e violino de Camille Saint-Saëns. Ao violino Philippe Graffin e ao piano Pascal Desvoyon. Thank you.